Dá licença aqui, novinha, você é uma delicinha. Peço por favor, deixa eu te sarar. Peço por favor, deixa eu te sarar. Peço por favor, deixa eu te sarar. Dá licença aqui, novinha, você é uma delicinha. Peço por favor. Robson Mafra de novo. Dá licença aqui, novinha, você é uma delicinha. Peço por favor, deixa eu te sarar. Peço por favor, deixa eu te sarar. Peço por favor, deixa eu te sarar. Dá licença aqui, novinha, você é uma delicinha. Peço por favor. Robson Mafra de novo.